Então vamos ler aqui Atos capítulo 2, hoje, dia 13 de dezembro de 2015. Todos acharam amém? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som como de um vento, veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que, não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Pardos e medos, elemitas, e os que habitam em Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, e Ponto e Ásia, e Frígia e Panfília, Egito e parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossa própria língua falando das grandezas de Deus. E todos se maravilharam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer dizer isso? Que significa? E outros, zombando, diziam: estão cheios de vinho. Pedro, porém, pondo-se em pé com os onze, levantou a voz e disse-lhes: varões, judeus e todos que habitavam em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei parecer prodígios em cima dos céus, sinais embaixo da terra: sangue, fogo, vapor e fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. E Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. E este, que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós, o crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido pela morte. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja confundido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirá que o seu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nessa previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu apodrecimento. Deus ressuscitou a esse Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vos agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo diz: Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém, amados? Senhor, em nome de Jesus, toma o nosso coração e abre-o para a tua palavra, que nós possamos sair daqui essa noite impactados, transformados, em nome de Jesus. Amém. Amém? Muitos de nós têm uma vida muito inferior àquilo que Deus sonhou para nós. Certa vez um homem saiu da Inglaterra com destino aos Estados Unidos. Ele resolveu começar uma nova vida, um novo mundo, e vendeu tudo que tinha, comprou uma passagem e embarcou no navio, porque ele tinha desistido daquela forma antiga de viver e resolveu começar uma nova vida. Então, ele, bem precavido, encheu sua mala com pães e com queijo. E na hora das refeições, ele estava na cabine dele, ele abriu o pãozinho dele, colocava o queijo, e aí ele ia comendo, ia mantendo ali aquela ração dele, que pelas contas dele duraria X dias. E estava tão empolgado pelo destino, porque ele ia chegar ao novo mundo, porque ele ia chegar nos Estados Unidos, que era a terra da prosperidade, que era a terra das oportunidades, a Inglaterra naquela situação bem delicada. Muitos ingleses e de outros povos indo para os Estados Unidos. E ali ele tinha uma expectativa tão grande de chegar lá, que ele nem se preocupava com aquela raçãozinha que ele tinha que comer no barco. Afinal de contas, ele queria ir para lá. Ele queria chegar lá. E aí ele via aquelas pessoas comentando dos pratos, né? Quando voltavam dos jantares, do café da manhã, dos almoços, e aquilo aumentava a fome dele. E ele ouvia as pessoas dizendo: ah, mas hoje foi muito gostoso, hoje foi maravilhoso, que delícia. E ele ouvindo aquilo, mas ele tinha que se contentar com o seu pãozinho e com o seu queijo. Pois bem, quando ele estava chegando já nos Estados Unidos, e aí ele já tinha acabado já 2 dias a ração dele, ele, com muita fome, ele disse: tenho que arranjar logo um emprego para eu poder conseguir comer alguma coisa. E aí ele foi saindo e já foi tentando fazer algum networking ali, né? Conhecer alguém para ver se conseguia algum emprego, alguma coisa. E aí quando ele saiu, alguns se admiraram e falaram: não vi você no navio, nas refeições, em outros momentos. Onde você estava? Ele falou: não, estava na cabine, né? Podia ficar um pouco enjoado. Ele inventou uma historinha assim, para ele não estar lá no restaurante no momento das refeições. E aí um disse assim: mas por que você não saia para comer com a gente? Porque você ficava dentro da cabine. Aí ele, sem jeito de falar, que ele tinha comprado o bilhete mais barato. Sabe assim, terceira, quarta, quinta classe? E aí ele, sem jeito, né, dizer assim: ah, porque meu bilhete era do mais barato. Aí ele foi pegando mais amizade com aquele sujeito e disse: sabe por que eu não saí? Porque eu fiquei assim, pensando: poxa, eu vou ver as pessoas comendo, eu vou levar só meu pãozinho com queijo aqui, eu vou ficar sem jeito, então eu preferi nem ir lá. Aí ele falou: por que você não ia? Aí ele falou: eu não ia porque eu não tinha direito às refeições. Aí ele disse: quem te disse isso? Aí ele falou: olha, eu comprei o bilhete e eu comprei do mais barato, então obviamente não ia ter direito às refeições. E aí aquele senhor disse para ele assim: todos os bilhetes dão direito a todas as refeições. O senhor passou uma fome desnecessária. Aí ele disse: não acredito que eu passei essa fome toda. Ele falou: pois é, o senhor não precisava passar por isso. O senhor podia comer, fartar-se. As 3 refeições podia comer muito. Irmãos, às vezes a gente está tão obstinado em ir para o céu, a gente quer tanto ir para o céu, eu quero ir para o céu, ah, porque no céu eu vou ter Jesus, no céu eu vou ter ruas como de ouro, no céu eu vou viver sem necessidade alguma. Eu quero o céu, eu quero o céu. Ótimo que a gente quer o céu. São Lourenço diz que miserável é o homem que deseja aqui, que tem aqui os seus últimos desejos, que tem aqui o seu sonho de se realizar. Miserável, mais miserável dos homens, aquele que resume a sua esperança aqui na terra. Mas, eu quero dizer uma coisa para você. O Espírito de Deus que foi derramado ali em Atos, na igreja primitiva, quando Jesus morreu, ressuscitou, e disse, olha, fiquem até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Jesus disse isso na Páscoa. Pentecostes era uma festa 50 dias depois da Páscoa. E naquela festa eles estavam juntos orando, unânimes, buscando a Deus, como Jesus tinha mandado, porque Jesus disse, olha, eu vou mandar um outro consolador, e aí a palavra grega para outro são duas palavras básicas, alos e hétero, hétero é outro diferente, alos é outro igual. Jesus disse, vou mandar outro igual a mim, e vocês vão poder desfrutar dele assim como vocês desfrutam de mim, vocês vão poder aprender dele assim como vocês aprendem de mim, vocês vão ter um Deus morando em vocês. E eles foram buscar aquilo, e receberam, e fizeram coisas extraordinárias. Só que a gente tem uma dificuldade de ver o Espírito Santo como uma pessoa que fala, que se relaciona conosco. Sofia, ela tem uma coisa engraçada. Quando ela perguntou ontem, pai, quem foi o primeiro anão? Aí eu falei assim, filha, não sei quem foi o primeiro anão. Isso aí, acho que só Deus sabe quem foi o primeiro anão. Aí, ela disse, ah, pai, então pergunta para ele para mim. E eu disse, ok, filha, vou perguntar. Como que eu vou destruir na criança essa fé maravilhosa de que nós podemos perguntar as coisas para Jesus e ele responder? Por isso que a Bíblia diz, se torna como uma criança para entrar no reino dos céus. Nós, até às vezes, pensamos, ah, eu preferia mesmo, era conhecer Jesus e nascer no tempo dele. Quero dizer uma coisa para você, ou nós cremos que a Bíblia fala a verdade, ou então nós não cremos. E o que Jesus disse é que melhor vos será se eu for, porque aí eu vou mandar o meu Consolador, Deus como eu, que vai morar em vocês. E porque muitos de nós ficam numa expectativa tão grande de ir para o céu, que a gente perde de viver um céu aqui. Eu contei para vocês outro dia da trilha que eu fiz para a Cachoeira da Fumaça, e tinha uma moça, não vou dizer mais do país, né, para a gente não fazer xenofobia, e ela ficava reclamando, e quando chegou lá, que não tinha água na cachoeira, ela falou, ah, não vou nem falar os pagos, vocês vão ver onde era. Cadê a água? Eu vim aqui para ver a cachoeira, e o guia, coitado, teve que pegar um balde de água, ir num poço, para jogar água na beira da cachoeira, para poder lá ver a água subindo, gente, pelo amor de Deus. E aí a lição que eles dão é, olha, vocês têm que curtir a caminhada, vocês têm que curtir o caminho, vocês têm que aproveitar o caminho, porque se vocês só aproveitam o lugar onde vocês vão chegar, vocês perdem muito. É claro que o fim daquela caminhada era muito mais interessante do que a própria caminhada, mas não é à toa que a igreja era chamada no início de os do caminho. Por quê? Porque eles amavam a ideia do céu, eles queriam ir para o céu, mas eles tinham um dever, uma responsabilidade de atrair o reino para a terra. E como que a gente vai atrair o reino para a terra, irmãos, se a gente vive uma vida tão parecida com os que são filhos do rei deste mundo? Um pesquisador americano fez a pesquisa, tive acesso a esses dias a essa informação, e ele fez a pesquisa de usos e costumes, de hábitos, de vida íntima nos Estados Unidos. Eles amam fazer pesquisa, e na igreja lá eles fazem muitas pesquisas. E ele fez a pesquisa, e o grupo diferencial dele era o meio secularizado, não cristãos, não evangélicos. E ele descobriu algo estarrecedor. Ele disse que, a não ser com poucas variações de agenda e outras poucas variações morais, os índices dentro da igreja e fora dela eram muito parecidos. Divórcio, de comportamento que a gente sempre acha que não é do povo de Deus, de namoros impuros e outras coisas. Então, a questão é o seguinte, irmãos, eu quero viver isso. Eu quero, em nome de Jesus, entender que vai ter muita coisa nova no céu para mim. Vai ter muita coisa nova no céu, muita coisa nova. Mas o que é mais importante no céu, eu já quero viver aqui. O que é isso? A comunhão com Jesus. É eu acreditar que o Espírito Santo, ele age em mim e através de mim. Agora, como que nós costumamos ver a ação de Deus? Nós determinamos o que é a ação de Deus. E aí nós queremos que Deus haja de acordo com o que nós combinamos, de acordo com o que nós pensamos, porque se não fizer assim, não é Deus. E eu quero, como eu falei ontem aqui no chá de Talita e de Dário, que eu estava tão feliz porque eu via que eles não queriam só a bênção, eles queriam Deus da bênção. Mas eu também queria explicar aquelas pessoas que não estavam ali para dar uma bênção, mas eu estava ali para falar do Deus da bênção, amém, gente? Então, o que é que é a vida de Deus em mim? Então, vou falar algumas coisas rapidamente, que eu não quero demorar muito. Aqueles que são filhos de Deus, aqueles que receberam a salvação de Jesus, eles têm alguns comportamentos bem peculiares a eles. Em primeiro lugar, aqueles que são guiados, aqueles que são filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Pergunta, em que você é guiado pelo Espírito de Deus? Geralmente, sabe em que nós somos guiados pelo Espírito de Deus? Eu vou lhe falar em que. Senhor, me mostra, Senhor, o marido que o Senhor tem para mim. Não é assim que a gente faz? Senhor, estou entre dois empregos, qual vai ser melhor? Deus, me dá uma estratégia aqui. Deus, quais são os seis números? Acumulou, Senhor. Que tipo de comunhão a gente quer com o Espírito Santo? Esses dias eu estava orando, e aí, é um negócio sério, tipo, falou bem verdade, não sei que autor foi que ele citou, ele botou no grupo da igreja, que ele disse, Rodolfo Abrantes, que era dos Raimundos, eu gostava muito do som dele antes, e agora eu gosto mais ainda, né, porque agora eu converti ele também, e ele disse assim, toda vez que eu me encontro com Deus, ele me tira alguma coisa. E aí eu completei no grupo da igreja e falei, e me dá outra. E aí eu ajoelhei, fui orar ao Senhor, que estava orando por minha esposa, pela igreja, por minha vida. E aí, de repente, Deus falou assim, eu quero que você abra mão disso. Aí eu falei assim, não, Senhor, mas não é assim, não. Ele falou assim, é. O que acontece? A gente vai fazer as refeições lá em casa, eu fazia assim. E aí a gente senta na mesa, um café. E aí a gente está ali, almoça, geralmente, e aí eu vou, no dia que a gente faz o culto doméstico, eu vou, pego a Bíblia de Sofia, uma Bíblia que ela tem na linguagem dela, e ali a gente faz o culto. Mas nem sempre é assim. Na maioria das vezes, o que, que eu fazia? As pessoas, eles iam se servindo, e aí ia comendo, e aí eu ia protelando um pouco, porque eu queria almoçar vendo jornal. Ai, misericórdia, pastor. O Senhor é assim? E aí Deus falou assim, você tem que comer com sua família. Aí eu... Tá bom, Deus, você é tranquilo, você é tiro de letra. Irmãos, que dificuldade, viu? Gente, que dificuldade. Amo minha família, amo estar com eles, mas como Deus queria mostrar para mim, olha só como você se acha tão livre, e talvez você seja tão vinculado ao que nem é pecado, mas não convém. Por que eu estou falando isso? Por quê? Porque a nossa relação com o Espírito de Deus é muito mais para que Ele nos tire de nós aquilo que atrapalha uma comunhão maior com Ele, do que para perguntar para Ele como é que a gente vai se dar bem. Amém ou não, gente? Então a ideia aqui é o seguinte, olha, o Espírito Santo veio e passou a morar neles, e a partir do momento que o Espírito Santo desceu sobre eles, sabe o que aconteceu? Eles começaram a entregar a vida deles, começaram a anunciar Jesus, mesmo correndo risco de morte. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é alguém que é guiada pelo Espírito de Deus, não só para fazer o que quer, mas para principalmente fazer o que na maioria das vezes não quer, mas é melhor. E essa pessoa é triste? Não! Ela é cheia de júbilo e gozo indizível. Filipenses diz: alegrai-vos. O salmista diz: alegrai-vos. A Bíblia diz: alegrai-vos. Mais uma vez, nos ordena: alegrai-vos. As pessoas acham que a vida santa é uma vida triste, é uma vida moribunda. Existiam alguns mosteiros na Idade Média que os monges eram proibidos de sorrir, porque quem sorri não era espiritual. Eu não consigo ver uma pessoa cheia do Espírito Santo que não é uma pessoa muito agradável. Você já viu alguma criança ir para o colo de alguém que é carrancudo? Não vai. Não vai. Pode ser o pastor, pode ser quem for, não vai. E a Bíblia diz que as crianças corriam para o colo de Jesus. Por que será? Porque ele era ungido com óleo de alegria como a nenhum outro. Amém, gente? O que eu quero dizer aqui, em poucas palavras, em pouquinho tempo, que Deus, ele quer nos encher com o Espírito dele. Aí você diz: mas eu já tenho o Espírito Santo. Eu já tenho o Espírito. Preste atenção que eu já estou acabando. O pastor Paul Yonchu, ele conta uma história, eu admiro muito, ainda vou conhecê-lo, ainda vou dar um beijo nele antes dele morrer. É pastor da igreja muito linda, muito bem estruturada, uma das igrejas mais missionárias do mundo, uma igreja que tem igreja nas casas, é um lindo, lá na Coreia do Sul. E ele disse que o Senhor, o Espírito Santo, conversando com ele, falou assim: você, ensinando sobre a relação dele com o próprio Espírito, ele usou a mulher dele como referência, assim como Jesus já usou a sua palavra falando sobre como devemos lidar com a igreja. Paulo fala, ele fala: estou falando sobre Jesus e Cristo, embora use uma alegoria sobre a igreja. Quem está comigo, amém ou não? E aí o pastor Paul Chu, ele diz assim, o David Chu, o pastor Chu da Coreia, ele diz assim: eu tinha um grande sonho de ser o Billy Graham asiático. Billy Graham foi o maior pregador vivo que o mundo já conheceu. Os irmãos que já foram batistas ou são batistas sabem o que eu estou falando. E outros também, claro. Porque esse irmão é batista, é o Billy Graham. E ele dizia: eu quero ser o Billy Graham da Ásia. Eu quero pregar pelo mundo todo, quero pregar em conferências, eu quero estar no mundo todo. E aí ele casou-se, a esposa dele, Grace, e ele passava a semana pregando. E ele chegava no final de semana e ela recebia ele com carinho e fazia as melhores comidas para ele e cuidava da roupa dele, e ele dava para ela uma mala de roupa suja. Só que aquilo foi se repetindo, foi se repetindo, foi se repetindo. E chegou um dia que ela começou a ver que ele não tinha tanto cuidado com ela. E aí o Espírito de Deus falou assim: olha, você tem que priorizar a sua esposa. Você está priorizando a igreja. Isso não é certo. A sua esposa está sendo preterida. Sua esposa está triste, e ela estava triste, e ele diz assim: e minha esposa estava caindo num poço de depressão. E aí ele começou a orar, e o Espírito de Deus falou assim: você tem que cuidar mais da sua esposa, você tem que estar mais com ela. Interessante, né? A gente sempre pensa que o Espírito Santo vai mandar a gente orar mais, né? Que Deus falou assim: está orando pouco, tem que orar mais, tem que pregar mais, tem que estar mais nos cultos. Pode ser até que ele fale isso, mas o Espírito Santo de Deus, ele sempre vai arrumar em você o que deve ser prioridade, amém ou não, irmão? E aí ele disse que ele começou a observar mais a sua esposa, ele começou a dizer que amava delicadamente todos os dias e como ela era importante para ele. Ele separou um dia da semana só para estar com ela, cancelou um monte de agenda que ele tinha, e ele disse que minha mulher foi saindo da tristeza, começou a sorrir, começou a se alegrar, e eu comecei a frutificar muito mais ministerialmente, porque o Espírito de Deus, ele organiza a sua vida. Amém, irmãos? Irmãos, eu quero pedir ao Senhor que nós tenhamos a coragem de buscar um relacionamento com o Espírito Santo, um corajoso relacionamento com o Espírito Santo. Aí você diz: por que Espírito Santo, pastor? Não tem Deus Pai, Deus Filho, por que Espírito Santo? Vou te explicar por quê. Porque Deus Pai, ele resolveu, junto com o Filho e com o Espírito, que durante um tempo ele se representaria nas três pessoas. que é o Deus Jeová que nós chamamos no Velho Testamento. Predominantemente o Pai, mas o Pai, o Filho e o Espírito, inúmeras vezes eles se dão esse nome, são como Trindade, mas lá na Velha Aliança era uma ênfase no Pai. Amém, irmãos? A Bíblia chega a dizer que ele ia ao tabernáculo e dali com o sacerdote e aqui a lei dele se espalhava no meio do povo. Depois do tabernáculo, que era aquela barraca muito grande de peles, o templo. Só que veio Jesus e Jesus é Deus Emmanuel, é o Deus conosco, amém, irmãos? Então nós temos o período do Novo Testamento. Depois Jesus diz, mas o Pai que vinha e morava num templo e no tabernáculo, mandou a mim para que eu fundasse um novo templo, onde ele tabernacularia, ele moraria, vocês, cada um de vocês, seria morada de Deus. Como que é melhor no Velho Testamento, gente? Como que é melhor no Novo, se Jesus só podia estar fisicamente em um lugar? É melhor agora. Agora o Espírito Santo, ele não quer só que você tenha uma relação legal com ele. Você já recebeu Jesus, você já converteu, você já recebeu o Espírito Santo. Não é verdade? Já tem um selo. É que nem o marido com a esposa, é casado. Mas que tipo de casamento ele tem? O pastor Paul Shu, ele confessou que ele não tinha intimidade com a esposa. Tinha intimidade física. Mas às vezes um casal, o marido e a mulher não tem intimidade. Às vezes o marido tem senhas que a esposa não tem. A esposa tem senhas que o marido não tem. O marido tem dinheiro que a esposa não sabe. A esposa tem dinheiro que o marido não sabe. A esposa não sabe o que passa no coração do marido. E o marido não sabe o que passa no coração da esposa. Eles têm até intimidade sexual, mas não têm intimidade de alma. E foi o que ele descobriu que não estava tendo com a mulher dele. Às vezes você já tem o Espírito Santo, legalmente. Mas você às vezes não tem intimidade com ele. E é por isso que você está comendo pão com queijo, em vez de se fartar das delícias de Deus que ele já liberou em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé para orar por você. É só isso que eu queria dizer hoje. Senhor, obrigado por tua palavra maravilhosa, que nos cura, que nos sara, que nos eleva. Como eu li tua palavra essa semana, o Senhor coloca a nossa cabeça sobre uma rocha, o Senhor nos exalta no teu nome, para a glória do teu nome. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor por mim e pelos meus irmãos. Nós queremos, em nome de Jesus, queremos, Senhor, ter intimidade com o Teu Espírito Santo. Queremos cultivar intimidade com o Teu Espírito Santo. Não queremos orar para que o Senhor nos dê direção só naquilo que pode ser melhor para nós. Queremos que o Senhor nos faça buscar o Senhor, nos cative a buscar o Senhor por aquilo que é melhor para o Teu reino. Em nome de Jesus, que a nossa alegria, nosso gozo, nossa exultação seja em fazer a Tua vontade. Convence-nos que a Tua vontade que nos alegra, a Tua vontade que nos completa, a Tua vontade que nos anima. Queremos e precisamos de intimidade com Jesus. Quantas vezes nós caminhamos o dia e não falamos com o Espírito Santo, não saudamos ao Espírito Santo, entramos no nosso carro e ignoramos a presença dEle. Senhor, seria ridículo se nós caminhássemos com Jesus do lado dEle e não nos saudássemos e não nos beijássemos e não te abraçássemos, Senhor. E é o que nós fazemos com o Teu Espírito Santo. É o Deus desprezado dos nossos dias. É o Deus que é invocado por quando a igreja quer dons, quando a igreja quer evidências, quando a igreja quer milagres. Senhor, opera em nós o maior milagre, que é uma vida de intimidade com o Teu Espírito Santo. O marido cheio do Espírito Santo vai honrar a sua mulher. Vai ouvir Deus falar, desliga a TV e fica com a tua esposa. Aleluia. A esposa cheia do Espírito Santo vai conseguir ser submissa, mesmo sem enxergar uma missão do marido. Um filho cheio do Espírito Santo vai honrar os seus pais. Pais cheios do Espírito Santo não provocarão ira aos seus filhos. Senhor, nós precisamos que o Senhor acenda, ajuda no Senhor acender esse Espírito Santo em nós. Porque Ele está em nós. Sua palavra diz, não apaguem Ele. Ele está em vocês, é um selo. Está em vocês e pronto. Agora não deixe Ele apagar. Nós queremos que o Senhor nos lembre essa palavra essa semana. Nós queremos orar ao Senhor, nós queremos buscar, nós queremos passar a conversar com o Espírito Santo. Nós queremos começar a dizer: Espírito Santo, me ajuda aqui. Espírito Santo, me ajuda, me ajuda. Espírito Santo, me ensina aqui o que fazer. Espírito Santo, quando que um primeiro anão nasceu? Em nome de Jesus, que teu Espírito nos lembre essa palavra. Que teu Espírito nos incomode essa semana. Que teu Espírito seja, Senhor, como o aguilhão que conduz o boi. Que teu Espírito venha nos lembrar: eu quero falar com você, eu quero falar com você. Para um pouco, você só fala na oração e é o meu momento de falar com você. Eu amo você, eu quero me relacionar com você. Nós não queremos ser só unidos no papel com o Espírito Santo. Nós queremos intimidade com o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. São os avisos. Amanhã, segunda, terça e quarta, núcleo na minha casa. A quarta, na terça, na casa de Edinha. E na segunda, na casa de Raquel e Jackson. Patrick e Zaira. Olha o treino, aleluia. Então, logo, logo nós teremos o nosso, a modificação dos núcleos e teremos mais núcleos na cidade, em nome de Jesus. Semana que vem, nós vamos ter o encerramento da escola bíblica para recesso, ok? Então, não perca, por favor, tá bom? Semana que vem, a gente vai fazer, vai ser o Caleb, o último Caleb, para fechar todo o ciclo do Caleb, da capacitação avançada de líderes. Não pode faltar, tá bom? Líderes e co-líderes, por favor, e todos os irmãos juntos. Amém? E um geladinho delicioso ali atrás daqui a pouco. Faça assim com suas mãozinhas. Que a graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo repousem sobre vocês e sobre cada um de nós espalhados na face da terra. Até que o Senhor volte, Jesus, e falamos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que o Teu Espírito Santo nos lembre da Tua Palavra e que nós cessemos de ter uma vida medíocre e possamos conviver intimamente com o Senhor Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Não saia, você daí uns 5 abraços. Em nome de Jesus.